secondo me le cose. Salvador, bom dia, com 1629400 subindo 360 da Eleda. Quanto é Salvador? Bom dia, 3559. Abre 200 medalhas, 3559. Tatuapé pra trás. Tole, Salvador, bom dia, igual 648, tá passando 2000 na PUCA. E o teste corredor forte reportará 20 milhas. Controle, boa tarde, vão 094, 1500 pés, subida Momo. Obrigado, bom dia. Controle Salvador, bom dia, Papá Rabeosa, Papá Lima. 291, thank you. Departure C191, passing 2,000 feet. For zero, direct to ladies and taxi 3191. Control 207, bom dia. Salvador, boa tarde. 142-0-7-3-0-10. Confira para o 4207. 171.